Yeah, Young Blake, Malco. Quem não quer viver com Jesus, só mentir pela fé. Quem não quer estar sempre de pé, mesmo que vire a maré. Quem não quer viver com Jesus, só mentir pela fé. Quem não quer estar sempre de pé, mesmo que vire a maré. Quem não quer viver a verdadeira luz? Motivo da vida é a razão que nos conduz. Quem não quer viver o verdadeiro amor, que não precisa de grana e fama pra se ter valor? Muitas vezes nessa vida eu andei sozinho, mas o bom Deus trouxe aliados para o meu caminho. Tô nessa luta constante rumo à vitória, com história sem noia, buscando uma metanoia, seguindo ao grande mestre que por amor se doou. Sem tempo ruim na cruz, uma vida nos destinou. Com sua voz suave exalava graça e bondade, impressionava os mais antigos sábios da sociedade. Com simplicidade, humildade e submissão, resgatou a verdade, nos devolvendo a salvação. Com o nome de 5 letras é a chave da verdade. Jesus é o volante da vida para a eternidade. Quem não quer viver com Jesus, só mentir pela fé. Quem não quer estar sempre de pé, mesmo que vire a maré. Quem não quer viver com Jesus, só mentir pela fé. Quem não quer estar sempre de pé, mesmo que vire a maré. Sou Malco, sou rimador, e tenho muito pra falar. Só o amor e não mais dor é o que eu quero aqui rimar. Eu sei que sou um pecador, mas buscando melhorar. Se Jesus me perdoou, quem é você pra me julgar? Quem não quer viver uma vida nova, cada dia passar uma prova, e a cada manhã a esperança renova. E se vier problemas, a gente enfrenta, com nossa força a gente não aguenta, mas sabe, Jesus é o que nos sustenta. Pra Cristo faço esse som, não posso perder o tom, Ele que me deu o dom. Então vou viver o meu casom, vou tentar mudar e buscar pra ser melhor, enfim. Meu passado, uma roupa velha que não serve mais em mim. Quem não quer a unção, quem não quer o perdão, ser livre louvando a Deus, não preso na religião. Ser escravo do dinheiro, com isso não me identifico. Tem dinheiro, eu tenho Jesus, então me diz quem é mais rico. Vai! Quem não quer viver com Jesus, só mentir pela fé. Quem não quer estar sempre de pé, mesmo que vire a maré. Quem não quer viver com Jesus, só mentir pela fé. Quem não quer estar sempre de pé, mesmo que vire a maré. Sem pressa e sem estresse, eu prefiro manter a calma. Adianta ganhar o mundo e perder a própria alma. Na calçada da fama, só oprimidos e frustrados. No livro da vida, vencedores e coroados. Na hora de ir embora, se chove lá fora, se a droga te assola, comida implora. Ganância favora, nunca demora. Esperança vigora pra aquele que ora. Carrega a cruz em seu dorso, pois o reino do céu é tomado por esforço. Muitas vezes já perdi o foco como um MC. Desejei uma vida de luxo como a do Jay-Z. Mas como cristão devo andar na contramão, pois não há dinheiro pra pagar a minha salvação. Mexeu com meu sentimento, mudando meu pensamento. Eu quero ser um exemplo, ser seu templo. Todo tempo está sempre do meu lado. Foi disso que me esqueci. Jesus não me encontrou, pois fui eu que me perdi. Vai! Quem não quer viver com Jesus, só mentir pela fé. Quem não quer estar sempre de pé, mesmo que vire a maré. Quem não quer viver com Jesus, só mentir pela fé. Quem não quer estar sempre de pé, mesmo que vire a maré. Mesmo que vire a maré. Mesmo que vire